Olá, estimado ouvinte, bem-vindo ao Nota 7. Hoje é domingo, 31 de outubro de 2010. Iniciamos a emissão de hoje com a música Blue Waters. Sabe como é que se chama este pianista? Chama-se Ernesto Cortázar. E é aquele que hoje vamos escutar aqui nas nossas emissões, na nossa emissão. Ontem falamos de saxofone em geral. Hoje falamos de um pianista em particular. Eu disse-lhe que iria tentar que a emissão de hoje fosse também em saxofone, mas não prometendo nada, não estou a faltar com nada. Infelizmente não foi possível, mas quem sabe no próximo sábado possa trazer uma nova sessão de música tocada ao saxofone. Por agora, deixe-me dizer-lhe que Ernesto Cortázar é um pianista de música para relaxamento. Aliás, se reparar, esta música de Blue Waters e todas aquelas que vamos ouvir aqui não tem apenas o som do piano de fundo, mas sons cientificamente testados que acalmam a nossa alma. E então hoje, sem muita conversa, vou-lhe trazer mais dois temas: When the Waves Dance e Dancing Waves, a dança das ondas. O primeiro quer dizer quando as ondas dançam, e também o que acabamos de ouvir dá pelo nome de Águas Azuis. É então assim que damos seguimento ao nosso Nota 7 com When the Waves Dance e Dancing Waves de Ernesto Cortázar. Thank you. Vamos agora ouvir dois clássicos da música. Dois clássicos da música cantada, mas então aqui tocadas ao piano por Ernesto Cortázar, de quem falamos hoje. Vamos ficar com My Heart Will Go On, música que fez parte do filme Titanic e que agora vamos ouvir tocada ao piano, mas que originalmente foi cantada e muito bem cantada por Céline Dion. Logo depois vamos ficar com Aranjuez Mon Amour, música cantada por, entre outros, Amália Rodrigues e Richard Antony. Vamos ficar então, desta vez, ao piano de Ernesto Cortázar. E são assim as duas músicas que vai poder ouvir antes das minhas despedidas. Thank you. E é assim que chegamos ao final da nossa emissão. Trago-lhe agora, para fecharmos o nosso Nota 7, uma música bem descontraída depois deste Aranjuez. Vamos ficar com a música da Escala Musical. A música da Escala Musical, que é bem conhecida, que é cantada pelas crianças, não é? Mas aqui interpretam ao piano por Ernesto Cortázar. A música dá pelo nome de The Sound of Music. Precisamente então as notas que da escala, as 7 notas que compõem a escala musical. E então é assim que damos por encerrado mais um Nota 7. Hoje então falamos de Ernesto Cortázar, pianista. Fique bem, já a seguir, sertanejo pop universitário. Tenha uma boa tarde.